É dia 19 de dezembro de 2022 e este é o episódio 226 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Tiago. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Como é que tu estás? Eu estou fecholas, pá. E hoje temos de volta o convidado Ricardo Amaro. Olá, Ricardo. Olá, boa noite. Para quem não se lembra, o Ricardo está ligado à comunidade Drupal em Portugal e internacionalmente também. Também trabalha para a Akia, que é uma das principais empresas na área do Drupal. E achei oportuno trazê-lo de volta, apesar dele ter estado cá há relativamente pouco tempo, porque há coisa de 5 dias... aliás, está a fazer 5 dias agora mesmo, foi lançada uma nova versão do Drupal, o Drupal 10. E estando eu com um pé dentro, um pé fora da comunidade, ali estou ali no limbo, não como developer, mas como utilizador e como pessoa que suporta a infraestrutura onde corre sites com Drupal, achei que ia ser interessante falarmos um bocadinho do Drupal 10, porque, ao que eu percebi, é uma release bastante significativa para o Drupal. E como tal, achei que quem quer saber sobre Drupal e sobre software livre iria estar interessado em ouvir isso. Ricardo, estiveste cá há pouco tempo, mas se calhar andaste nestas semanas a fazer algumas coisas interessantes. O que é que andaste a fazer? Cresci grandes novidades ou... Então, no fundo, estivemos a organizar o lançamento do Drupal 10, não é? Se estamos a falar da comunidade Drupal, não é? Que acho que é isso que estamos a falar. Sim, sim. E nessa, até foi engraçado, porque nós estávamos a programar para o dia 14 e já sabemos como é que estas coisas das comunidades acontecem, não é? Depois ficámos à espera. Houve uma grande festa, várias sessões, muita gente animada. Chegou à hora que era às 5 horas de Boston, não é? Sim. Em que eles disseram, isto é espetável, às 5 horas de Boston, que isto vai ser lançado. E ficámos à espera. E então, não, mas se calhar é às 5 horas do Havaí, da tarde. Pois também não foi às 5 horas, então foi no dia 15 que acabou por sair. Mas pronto, nós festejámos, fizemos uma grande festa na nossa comunidade, estivemos todos juntos, obviamente a partilhar as nossas experiências, também a falar do que é que o Drupal 10 traz, não é? As pessoas estão muito curiosas. No fundo, eu acho que aquela maior inovação que o Drupal 10 tem é esta estabilidade que nós agora conseguimos dar aos utilizadores, em que não há muitos bumps ainda na estrada, não é? Não há muitos solavancos na estrada e as pessoas conseguem de facto, os utilizadores normais conseguem de facto fazer um update de uma major release para outra major release sem grandes entraves, desde que existam os mesmos módulos, obviamente, de um para o outro. O que não acontecia antes, não é? Nem aconteceu do 6 para o 7, nem do 7 para o 8, mas a partir do 8 começámos a normalizar isso e tem-se refletido bastante na adoção, novamente na adoção de Drupal. Acho que já tínhamos falado nisso na última, no último podcast, o que leva a que as pessoas estão, nomeadamente os developers, estão mais contentes, não é? Não têm que estar a redesenvolver tudo, claro, e os módulos todos, etc, etc. É uma questão que, por exemplo, acontece muito cada vez que há uma release de GNOME, as extensões do GNOME quebram em grandes quantidades e é uma chatice porque as pessoas ficam com os seus workflows completamente quebrados. Também vemos isso em outros softwares que têm essa característica de terem módulos. Mas antes de continuarmos aí, já agora, Tiago, e tu, o que é que andaste a fazer nesta semana? Esta semana? Alguma coisa? Tive a continuar nas minhas customizações do meu Home Assistant, nas minhas automações e nos meus dashboards, e tive a fazer uma coisa que me agrada bastante, portanto, vai, já cheira... Nós, Honestamente não cheira a neve, mas já cheira a frio. E então tive uma coisa que me agrada bastante, que é preparar as minhas viagens à neve deste ano. Portanto, pôr as botinhas em ordem, pôr a prancha a encerar, baraná, aquela coisa que faz com que já veio o inverno outra vez. Onde é que tu vais para a neve? Para onde? Não tenho destino, mas podemos falar sobre isso. Que eu tenho uma viagem planeada para... Normalmente eu não partilho muito, às vezes quando gravo de lá ainda digo, não sei o quê, mas realmente não partilho muito, mas podemos falar sobre isso. Estou a pensar em ir para a Bulgária outra vez este ano. Atenção que entramos aqui em terreno pantanoso, porque isto fica snowboard até ao final, atenção, fica neve até ao final. Se não põe um travão já, isto é o episódio inteiro, cuidado. Olha, eu por acaso marquei férias para um sítio em que estava à espera que houvesse neve, mas até agora nada. Eu marquei, sim, está tudo castanho. Ou seja, eu vou com 3 pranchas, vou com material de snowboard para 4 dias, para 3 pessoas, mas fui um gajo inteligente e lá está, como as minhas barbas brancas que as minhas filhas tão bem pintam, eu ainda assim tento atrasar o processo. Arranjei um sítio com piscina interior. Portanto, se tudo o resto falhar, vamos passar belíssimos dias a relaxar na piscina. O que também não é mal de todo. Não. O sítio que eu escolhi é fantástico com ou sem neve, mas a neve é sempre uma coisa especial, não é? Dá assim um é brilhante, mas está tudo um castanho mais ainda. Mais natalício. As coisas mais perto, está tudo castanho ainda. Eu tenho uma semana e picos. Pronto. Mas não dá, estou com máximas 17 e com chuva não há neve para ninguém. Está muito difícil. Eu acho que vou pedir o dinheiro de volta se não houver neve. Pronto, tens de ver nos termos e condições que tu aceitaste, se está previsto ou não. Pronto. Epá, Espera aí. Ricardo, mas fazes snowboard também? Não. Nada disso. Não, tua pergunta pareceu-me algo... Pareceu-me não, eu gosto muito de neve. Okay. E os meus filhos também gostam muito de neve. É como eu. Eu também gosto muito de ver nevar, gosto muito de ver a neve, de andar na neve, mas é só isso. Uh-huh. E pronto, tirando estar aqui com esta expectativa de nevar ou não, não tenho assim nada particularmente interessante a contar. Portanto, esta semana foi... Os teus auscultadores já estão mais estriados, ora, estou curioso para saber como é que eles se portam. O quê? Desculpa. Os teus auscultadores? Sim. Até agora têm estado impecáveis. Não usei muito. Não tive assim muita oportunidade de usar. Usei um bocadinho. Mas mais adiante irei comentar mais nisso quando tiver com uma maior utilização, que possa dar um feedback mais, mais útil. Mas pronto. Acho que está na altura então de voltarmos aqui ao Drupal e ao Ricardo. Ricardo. Este Drupal 10 é uma grande coisa, pelo que eu percebi até agora, mas tens que nos explicar porquê. Ora, é uma grande coisa porque para já traz várias coisas que fazem uma grande coisa, não é? Não, qual é a coisa maior? Nomeadamente, qual é assim a maior destaque? É transcendente, digamos. Pronto, uma das principais coisas, vá lá... é aquilo que está por baixo, dentro do motor, vá lá, não é? Por baixo da coisa principal. Da coisa principal, aquilo que se vê, e no fundo isso trocarmos o Symfony, ou fazermos o upgrade de Symfony 4 para Symfony 6. Não é? Ok. A robustez e a flexibilidade do Drupal neste momento já vem beneficiar do Symfony 6. Também já tinha falado outra vez, não é? Nós desde que nos associámos à comunidade Symfony, o Drupal tornou-se muito mais virado para a programação para objetos, não é? Uhum. E a partir daí tem sido um crescer. Também uma novidade que é dependente de PHP 8.1. Sim. Dependente? Ou seja, não... No sentido de manter o sistema seguro e ser mais rápido, etc. Uhum. Interessante, porque ainda há aí muitos Drupais com Drupal 7 e com versões de PHP 7. Pronto, é o aconselhado, vá lá. Ainda há aí muitos. Até porque se eu instalar a última versão do Ubuntu Server, e vocês que são do pessoal do Ubuntu, acho que a versão última é o 8.1, não é? Não sei se estou a dizer alguma coisa. Não me lembro de cor. E a questão por, é uma questão por, está, por default, acho eu. Quando queres, quando queres, e falaste isso há bocadinho, quando tu falas em suavizar o processo de upgrade, não é? Um bocado para cativar as pessoas, se obrigares as pessoas a fazerem também upgrade do PHP, aumentas um bocadinho mais o risco de alguma coisa poder não correr de forma tão suave, porque pode haver um módulo que não suporta ainda, ou pode... Quando tu disseste, eu fiquei na dúvida, é obrigação o PHP 8.1 ou já suporta também PHP 8.1? Já suporta também 8.1, okay, e mas e pode ir para trás também, 8.0, mas se eu tiver um PHP mais antigo, funciona. Nos requisitos... Espera aí que eu digo já. Pois, é no mínimo 8.02. Ok. Portanto, PHP 8 pronto, é obrigatório, 8.1 é aquilo recomendado. Que eu estava a dizer, é recomendado. Okay. 8.1 okay. É o recomendado. Ok. Portanto, e necessita disseste, do 8. Como disseste, quanto mais... Ah, o que é isto? Como disseste, quanto a módulos, ele de facto ou estão todos ou quase todos os módulos mais importantes, pelo menos suportados, é? Não, sim, portanto, quando tu vais ver o Drupal 10, né, neste momento já tem uma grande quantidade de módulos que são suportados. Obviamente ainda nem todos os módulos são suportados, mas prevejo que daqui a 3, 6 meses, tenhamos já o grosso daqueles que são os principais módulos suportados. Mas é assim, eu instalo o Drupal 10, aliás, fui-o logo no dia em que ele saiu. Okay. E repara-se bem que a manipulação, portanto, aquilo que é o objetivo do Drupal, não é? Que é a experiência digital de gestão de conteúdos, está toda lá, não é? Portanto, e está com muito mais rapidez, está com muito mais. Está muito mais uniformizado, vá lá. Porque foi feito muito trabalho em termos de user experience, nomeadamente no interface, no UI. O que é que assinalavas? Nessa área, o que é que assinalavas mais? Olha, o que eu assinalo principalmente é a utilização de dois temas que são neste momento fantásticos. Eu até posso partilhar o meu ecrã, mas depois os vão ver o passo podcast não veem. Exatamente. Mas é assim, para quem já conhecia o Drupal, tinha um tema de administração que era o 7. Portanto, o 7 já era um tema que já trazia algum peso, já vinha de alguns anos, e neste momento foi completamente substituído por um tema bastante mais leve, bastante mais dinâmico para trabalhar, inclusivamente se eu quiser fazer a administração do site, o tema Claro, que é o tema de administração, eu consigo fazê-lo do telemóvel ou de um tablet perfeitamente. Porque é bastante, bastante, já está bastante adaptado às novas tecnologias móveis. Okay, depois, a nível do tema default, porque o Drupal, as pessoas que não sabem, o Drupal tem dois temas que usa. Usa um tema para a administração e usa um tema para o front-end. Portanto, tem sempre dois temas, não é? As pessoas até podem experimentar o mesmo tema para os dois lados, não é? Pode ser que resulte. Ajuda a ter dois temas diferentes, que é para as pessoas saberem o que é que estão a fazer, se assim de relance. Saber onde estão. Ora bem. E pronto, não sendo só essa a razão, porque existiram sempre dois temas, é essa uma das principais razões que leva a que o Drupal se tenha mantido essa disparidade entre os dois temas, não é? Porque a pessoa está a editar um conteúdo, ah, eu estou como administrador, estou a editar um conteúdo, sim senhor, e vejo um tema diferente, não é? Ou eu estou a instalar um módulo, ou estou a editar utilizadores, etc. Eu consigo perceber perfeitamente que aquilo que eu estou a fazer está na parte da administração. Quando eu vou para o tema por defeito, não é? Neste momento é o Olivero. É um nome muito interessante. Olivero, e já agora, para quem não sabe, os espanhóis têm estado muito em cima a ajudar, a comunidade espanhola tem estado a ajudar muito esta parte. O Olivero é, de facto, um outro tema que eu posso dizer que, saindo logo da caixa, não é? No ato de instalação, o Drupal torna-se bonito, não é? E acho que essa é a melhor palavra para o definir, e flexível. Portanto, está ao nível de outro qualquer dos melhores CMS que eu até diria está melhor, mas pronto, mas sou um pouco suspeito. Mantém-se, porque ao nível, como CMS, sempre foi um dos melhores. Agora, visualmente, sim, poderia depender um bocadinho mais do tema e dessas questões, e aí alguns têm... Sim, grande... notava-se que, pronto, não, lá vamos novamente falar... No direto, mas notava-se antes do 9, principalmente antes do 9 e do 8, talvez, que havia partes que a gente olhava e isto não é muito user-friendly. Neste momento já é, não é? Okay. E até há coisas que isto não é, o que eu vou dizer não é especificamente ligado ao Drupal 10. Mas é, de facto, uma coisa que tem vindo a evoluir ao longo do tempo, são os automated upgrades. Ou seja, eu neste momento consigo fazer, entre inúmeras coisas, mas isto é um dos módulos que eu pessoalmente considero que é um pulo gigantesco, é eu conseguir fazer upgrade de um site de uma forma tipo um cron job, não é? Às tantas da noite, vê lá se tens uns updates de segurança e faz lá isso por mim, que eu estou a dormir. E se correr alguma coisa mal, manda-me um mail, eu vejo, pronto, está feito. Né? E depois vou lá e faço ele não tem coisa capacidade manual. De reverter? Era isso que era a pergunta que eu ia fazer. Não mexe em nada. Se correr alguma coisa mal, avisa-te, não faz o upgrade e avisa-te para tu ires fazer a coisa manualmente, é isso? Claro, mas normalmente em 99% dos casos não tem problema nenhum. Sim, claro. Consegue sempre fazer o upgrade. Okay. Isso é ótimo. Ele chega a fazer o upgrade e notifica-te que está tão... Sim, sim, cria uma sandbox. O que ele faz é, basicamente, cria uma sandbox. Okay. Faz as alterações todas que têm que ser feitas na sandbox. Depois só move as coisas para a sandbox. Estavas a pensar que ele nem sequer começava o processo, é isso? Eu não percebi porque... Ele tinha que começar o processo porque senão não conseguia perceber que tinha corrido mal, não é? Portanto, ele tinha que trigar ali alguma coisa. Exatamente. Portanto, ele começa o processo, cria a tal sandbox, vê, está lá, depois faz uma série de checks, não é? Se correr mal, ok, guarda a sandbox e diz assim, olha, eu tentei, está aqui a sandbox, mas não... Ok, fixe, isso é... Não passei a utilizá-la. Sempre bom. É fixe. Pronto, e isso tem sido uma das coisas que o... Isso foi a inovação agora do 10 ou já o 9 também já tinha isso? Não, isso tem sido uma evolução. Isso já não és a primeira pessoa que me diz isso, não é? Não é uma evolução do 10, é uma evolução, não é? Que já vem desde... Fantástico. Pouco tempo depois do 8 ter sido lançado, foi uma iniciativa que neste momento está a ser agarrada por um colega meu, que é o Ted Baum da Acquia, e ele está a trabalhar intensivamente em colocar isso. Porquê? Porque a segurança é de facto um ponto crítico. Exatamente. Fundamental, cada vez mais. E o Drupal é um alvo grande, não é? Muitas empresas grandes de grande visibilidade e grande importância económica que correm Drupal, não só, mas pronto, é um dos softwares que é utilizado e que tem uma grande visibilidade e uma grande superfície para atacar. Uhum. E portanto é importante as pessoas não deixarem os updates para trás. Diogo, digamos que eu posso dizer isto com o máximo de segurança. Digamos que neste momento não conheço nenhum ataque que tenha sido feito e com sucesso. Uhum. A um Drupal que tenha sido feito que tenha updates em dia. Uhum. Mas Drupal, conheço Drupais em que há um completo... Pronto, não... Desleixo. É mesmo essa a palavra. Yep. E que sim, de facto, pronto, porque obviamente que toda a gente vai ver as CVEs, não é? E sim, então, sim. Ok, está aqui uma forma de atacar. E era muito comum... já não sei há quantos anos, porque a minha memória não permite, mas lembro-me de ver quando, por volta da saída do 8 e um bocadinho antes, havia mesmo muitos ataques, vários CVEs de grande importância e ataques também de grande escala ao Drupal, até mesmo já depois de sair o 8. E lembro-me da importância das quartas-feiras de releases de segurança e de estarem developers por todo o mundo à espera da publicação do update. E de facto esta capacidade de fazer esta atualização automaticamente vai permitir que muito mais sites sejam atualizados, porque já sabemos que se não for estas coisas, há muita gente que vai deixar os updates para trás. Exato. Eu acho que eu falo, nós já falamos aqui várias vezes sobre, e em vários contextos, sobre atualizações automáticas, usando a tenda de upgrade, que a Canonical tanto recomenda, e outras coisas que tais, chamem-me antiquado, mas eu continuo, em alguns contextos, uso a Nintendo de upgrades, é verdade, mas quando são ambientes críticos, e lá está, como eu gosto de dormir de noite, tento que os upgrades sejam feitos sempre à minha frente e de preferência comigo a carregar nos botões, ou pelo menos a acompanhar o carregar dos botões. Há uma exceção... Por isso que servem os laboratórios, né? Para a gente testá-los. Há uma exceção que é, exatamente, e eu nisso sou um completo tirano. Existe um CMS que tem também alguma presença na internet e que também é muito apetecível em termos de ataques, e que as várias instalações que eu tenho em servidores meus, todos os dias, conforme tu descreveste, todos os dias à noite, fazem upgrades e os backups são diários a 14 dias, ou a 30, ou a 90, não sei. Portanto, o sistema que tu acabaste de descrever é bastante mais polido e bastante mais eficaz. A única coisa que eu faço nesse contexto é, os upgrades acontecem sempre durante a noite, de manhã, se houver algum estampanço, volta-se ao backup do dia anterior e vai ser o que é que se passa. Portanto, é uma medida que tem mais ou menos, ou seja, os prós e os contras, os prós compensam os contras. Agora, isto só acontece porque, de facto, esse tal produto que eu acabei de falar não tem um processo de atualizações tão... Eu não diria perfeito, porque perfeito, exatamente, perfeito é demasiado perigoso usar nestes contextos. Sim, não há coisas perfeitas, não é? Mas é bastante bom, ou seja, tu conseguis validar, isto é aquilo que tu acabaste de escrever é mais ou menos o mesmo, quer dizer, o Diogo vai já dizer que não, porque tecnicamente não tem nada a ver, mas em termos de cliente final, digamos assim, é mais ou menos o mesmo que tens com os snaps, que é isso que interessa para o cliente final, que é, ele tenta a atualização, ele não consegue a atualização... Não mexe, espera pela próxima. Isto são os snaps. Sim. O caso do Drupal, não espera pela próxima, espera pelo dev que está a dormir e que vai dormir muito bem, vai tomar o seu pequeno almoço com calma e quando chegar ao escritório abre o e-mail e tem lá uma coisa para resolver naquele dia. Parece-me impecável. Com a diferença que no caso do Drupal, de facto, os developers e testers do Drupal desenvolvem testes que permitem isso funcionar como deve de ser. E no caso dos snaps, a maior parte dos maintainers de snaps não faz os testes que permitem isso funcionar como deve de ser. O que é pena, mas pronto. Mas é como se diz também, não é? Tu podes ter laboratórios e laboratórios e quando passas a produção há sempre o são produção. Ah, sim, há sempre a possibilidade que, de haver qualquer coisa que é ali diferente ou que for. Exatamente, há sempre um doente qualquer onde a produção tropeça e depois é uma chatice. Eu já vi coisas em que por flags de firmware não funcionaram. Versões diferentes do mesmo CPU terem funcionalidades disponíveis diferentes e fazer com que algumas coisas, num caso, fossem possíveis e noutros casos impossíveis. Portanto, há sempre qualquer coisa que é possível acontecer e que não aconteceu. O que importa é aprender a lição e na próxima vez ter isso em consideração, não é? Quando se está a fazer estes testes. Agora, nós estamos aqui a falar, Ricardo, estamos aqui a falar sobre as evoluções não específicas do 10, não é? Portanto, algumas delas já vêm mais de trás, mas estamos a falar aqui de evoluções e olhando para o Drupal como, lá está, como um produto fruto de uma grande evolução. Mas uma pergunta muito mais simples, que é, imagina que toda a internet me faz confusão, mas eu quero ter o meu site ou o meu blog, ok? Nunca, não tenho experiência nenhuma com nada, nunca experimentei nada. Tenho, não sei o que é, não sei a diferença de um Jekyll para um Drupal ou para outra coisa qualquer, não faço ideia. Ou sei que os nomes soltos, o que é que me poderia fazer ou como é que tu me poderias conseguir inspirar para eu dizer, olha, sim senhor, o que, que me faz falta a mim é um Drupal. Mas isso é com alojamento ou sem alojamento? Epá, não sei, eu preciso ter um site na internet. Pronto, para já tens que o pagar, não é? Exatamente, claro que sim. Pronto, atenção, ou então pões aqui em casa, não é? Exatamente. Também podes pôr um servidorzinho em casa, mas tens que pagar a eletricidade e abrir a porta. E não sei se não é muito complicado. Exatamente. Mas pronto. Mas de qualquer maneira, eu penso que é assim, se quiserem só experimentar o Drupal, há vários sites que o fazem, não é? Por exemplo, eu lembro-me do Simple Test Me, que é um site que já existe há vários anos, em que tu podes criar uma sandbox, se quiseres experimentar, não é? Okay. O Drupal. Se o quiseres, de facto, ter e... Não é? Vais ter que falar com alguém para o alojar, não é? Porque senão o site, não é? Quer dizer, ou pões na Amazon, ou pões, não saber. Mas aí, obviamente, que podes contactar diretamente uma empresa para o fazer por ti, não é? Que também existe. Nós na API, há uns anos atrás, tínhamos uma coisa que era o Drupal Gardens. Não sei se vocês conhecem. Pronto, o Drupal Gardens, o que é que acontecia? Eu chegava ao Drupal Gardens e dizia, eu quero um site, não é? Carregava num botão e aquilo montava-me um site ao fim dos minutos que eu podia utilizar, não é? E era um site, pronto, gratuito, inclusivamente, na altura. Depois começou a ser um pouco também abusado. Neste momento continuamos com uma parte... chamamos-lhe Dev Cloud, que ainda tem algumas, nomeadamente para associações como a minha, não é? A Associação Drupal e outras ONGs ainda oferece alojamento gratuito, mas aos poucos, por causa de abusos, também isso parou de ser oferecido. No entanto, há de haver, da parte, eu sei que o Pantheon tem isso. E da parte da Acquia também estamos a desenvolver um produto. Eu não devia falar nisso, mas pronto, já vou fazer aqui o marketing à minha empresa. É possível, vá lá, criar um site out of the box, carregando um botão, basicamente. Ok, nice. Isso é fixe. E isso com o Drupal 10, então, é uma maravilha, não é? Porque o próprio site fará upgrades automáticos, fará... Sim. Terá muito mais flexibilidade com o Olivero e com o Claro. E agora a cereja no topo do bolo, eu estava a guardar isto para o fim, vai usar o CKP Editor 5, portanto, okay. Que é excepcional para editar conteúdo. Não sei se vocês já experimentaram o CKP Editor 5, o 5, mas não. Em relação ao 4 é muito poderoso. Ok, já agora... Para quem não queiram conhecer e não estiver na área, o que é o CKP Editor? Só para... Portanto, é um editor... vocês conhecem o conceito de What You See is What You Get. What You Get, exatamente. Pronto, aquele conceito em eu estou a editar uma página... Hoje em dia já é muito usual, não é? Eu estou a editar um Google Doc, basicamente estou a usar HTML por trás, não é? Embora não o saiba, não é? E aquilo que eu estou a fazer... é a editar, não é? As fontes e os tamanhos, essas coisas todas, e a colocar fotografias. Estou a fazê-lo numa página web, não é? Uhum. O CKP Editor é, no fundo, é um editor web, não é? Que está nas páginas. Portanto, imaginem que eu digo, quero criar um artigo em Drupal, não é? Que é ou uma página, que é um dos tipos de conteúdo que vem já por base. Quero criar uma página e depois quero formatar essa página da forma como eu pretendo, com uma imagem ou com os tipos de letra, etc. Por aí fora. Então, posso usar o CKP Editor e facilmente, não percebendo absolutamente nada da HTML, editar a página, colocar à esquerda, colocar à direita, mudar as cores... Ótimo. E mil e uma coisas que o CKP Editor permite fazer, não é? E pronto, isso já vem de base agora. Antes usávamos o 4, já é. Inclusivamente já temos tempos. Okay. Eu não sei qual é que era o que eu usava, talvez fosse o 4 ou ainda talvez o 3, não sei quantos anos tem o 4, mas onde é que eu usava? Era num softwarezinho que eu usava, que é uma coisa chamada PHP List, para gerir mailing lists, sim. E então, andamos a spamear o pessoal. Nunca na vida. Claro. Mas vamos avançar, eu tenho uma curiosidade. E se calhar não é só minha. Voltando à história, lá está, de eu quero iniciar-me nestas coisas e gostava muito de alojar, e gostava muito de ter o meu site Drupal. Falaste aí em condições ótimas de clicar em botões e ter aquilo, ao fim de meio dos minutos, já aquilo tudo, está o setup feito. Isso é ótimo. Sem querer entrar aqui numa história de querer vender os serviços da empresa A, B ou C, a minha pergunta é um bocadinho mais geral, que é... Quão guloso é o Drupal 10? Ou seja, tu falaste em alojar em casa e a minha pergunta é, eu se pegar num... Agora os Raspberry Pi estão pela hora da morte, mas se eu pegar num Raspberry Pi, consigo correr o meu Drupal lá com algum sucesso? Correr, provavelmente ele corre. Acredito que sim, não vai arrebentar. Mas a minha pergunta é, Um hardware equiparado a um Raspberry Pi ou àqueles níveis de entrada daquelas VPS dos provedores mais conhecidos, aqueles que têm para aí 1 ou 2 GB de RAM e 20 ou 30 GB de disco, é suficiente para correr um Drupal 10 ou é preciso assim uma máquina mais poderosa, assim uma coisa com mais carninha, porque ele é guloso? Não. Aliás, eu Raspberry Pi... Tanto quanto sei, e temos o Jeff Gerling, que é um amigo meu, e que ele Raspberry Pis é com ele. Pronto, boa. Eu põe o Raspberry Pi, mas eu não tenho essa experiência que ele tem, não é? E ele já tentou. Sim. E funciona muito bem. Mas eu tenho a experiência ainda pior no sentido, uma máquina ainda pior, que é o meu servidor de casa, que é um i3. Okay. De há quase 10 anos. Quanto RAM? Pronto. Tem 8. Ah, okay. Isso já é. Não é menos que um Raspberry Pi, deixa-te lá de coisa. Não. Estás a ser muito pouco simpático para a malta. O que é que o Raspberry Pi tem hoje em dia? Pode ir até aos 8, mas os 8 são neste momento literalmente impossíveis de encontrar. Eu pensava que estava nos 8. O que vende mais é o 4, que é... Mas vamos lá ver, pronto. É só uma questão de fazer conta. Um processo de Drupal normalmente está nos 128 MB, cada processo. Sim. Okay. Portanto, é só dividir pela quantidade de RAM. Sim. E podes ter os processos de modo PHP ou FPM, okay, que quiseres usar. O Jeff esteve há pouco tempo num outro podcast, o Floss Weekly, e esteve a contar o que aconteceu quando ele resolveu fazer um cluster com Drupal e como ele descobriu limitações no Drupal para CPUs tão lentos, e como acabou por submeter um patch para alterar a forma como... Mas isso é um problema do PHP a funcionar em cima. Ah, ok. Pronto. Não é um problema do Drupal em si. Sim, não é? Sim. Quer dizer, reflete-se no Drupal. É a aceleração, do PHP. Pronto. Yeah. Isso é possível que tenha a ver com o APC, não é? Com o APCU do PHP, que provavelmente em ARMs não deve funcionar tão bem como em X8. Agora já funciona na altura. Na altura em que ele experimentou aquilo, de facto ele detectou problemas que... Pronto, estás a ver, por isso é que eu estava... Eu tenho uma política que é do what you do best and link to the rest. Aquilo que eu sei fazer é que falo. O Jeff, nesse sentido, E pronto, quero deixar aqui também as melhores ao Jeff, que está a ser operado ou que vai ser operado agora nestes dias. Eu tenho a dizer ao Tiago que eu corro Drupal todos os dias numa instância das mais baratas da Amazon, portanto. T1, não é? Ou T2? Para aí, qualquer sim, coisa. T2. Não, calma, T1 ou T2 diz. É a geração. Tem micro. Uma instância micro. Sim, é uma micro, sim. Uma micro, sim. Micro. Lá está, deve ser para um CPU, um giga de RAM, deve ser mais ou menos isso. Acho que é dois. E corre. Lá está, se não tiveres muitos visitantes, está tudo bem. Exato, eu uso para, sim, eu uso para fins de verificar deployments e testar builds e coisas desse tipo. Portanto yeah. não é uma utilização de estar ali a receber hits de visitantes e isso tudo. Mas sim. Mas, Tiago. Se quiseres que eu responda à tua questão de uma forma, porque eu fui das operações da Acquia, antes de ser Senior Manager, fui das operações da Acquia vários anos. E uma das coisas que nós fazíamos era esmiuçar isto até ao mais pequeno pormenor, de forma a obter toda a performance que é possível. Exatamente. Então o que é que chegámos à conclusão? Tudo depende da quantidade de RAM que tu tens. Não é? Se tu tiveres Sem falar na questão dos ARMs em relação ao x86. Se tu tiveres um processador x86, não é? que suporte aceleração, onde é que vai ficar a tua limitação? A tua limitação vai ficar na quantidade de utilizadores registados que tu consegues ter a cada momento. Porquê? Porquê? Porque o PHP vai ter que construir aquelas páginas. Para as páginas que já estão construídas não há problema absolutamente nenhum, porque a caixa do Drupal neste momento é, digamos, uma das melhores a nível de gestores de conteúdo, que guarda, seja em Memcache, seja em Redis, seja até pode guardar há sistemas que permitem guardar em ficheiro. Portanto, todas essas possibilidades aumentam-te a capacidade de responder aos pedidos. Só o problema é só quando o PHP tem que correr e tu vais ter que dividir aquela memória que tens pela quantidade de utilizadores que queres, queres atender, não é? Para um site pequeno que imagina que tem 3 utilizadores online a dado momento, e estamos a falar a dado momento, num dado par de segundos, não é? Uhum. Exatamente. Que é o tempo que demora a gerar uma página, ou um pouco mais, 3, vá lá. Se tu tiveres 3 utilizadores naqueles 3 segundos, não é? Tu podes ter entre 128 e 256 megas de RAM para esse processo e chega perfeitamente e sobra. Não é preciso muito peito. Aí é só fazer as coisas. Por isso é que eu estava a dizer, é preciso fazer as contas, não é? Quanto é que eu preciso? Sim, mas para, aquilo que tu me estás a dizer é exatamente dados, isso. Exatamente. Pronto. Num site que seja mais ou menos quietinho, não é? E agora, voltando aqui ao nosso teatro de alguém que quer começar. Alguém que quer começar, de certeza que não vai ter o site mais badalado do momento ao fim de 2 dias. Portanto, ele quando vai começar pequenino e vai começar. Isso, provavelmente aquilo, quem vai ver o site são os amigos e a família, e só depois é que eventualmente algum forasteiro pode também tropeçar no site e pode visitá-lo. E o que tu me estás a dizer é exatamente que tu consegues, lá está, respondes à minha pergunta, que é qualquer máquina, e o Diogo também depois complementou, qualquer máquina pequenita, sim, quaisquer 3, 4, 5 dólares de uma, desde que consigas gerir a tua máquina, né? Ou então que tenhas um daquelas receitas que te instalam, conforme tu descreveste, que te deixam nem sequer estou a falar do Ubuntu, estou a falar mesmo dos provedores de serviços, que quando tu escolhes a máquina que queres alugar, podes escolher Fedora, podes escolher Ubuntu, podes escolher um sistema operativo que entenderes, ou uma solução completa logo, podes escolher logo um servidor WireGuard, tipo ou um cPanel. Tipo cPanel, sim, ou seja, mas quando tu arrancas a máquina, em vez de dizeres que queres o Ubuntu 22.04, queres uma máquina Drupal, e aquilo eles montam-te aquilo como acham melhor. Pode ter Fedora por baixo, ou pode ter Ubuntu, ou pode ter outra coisa qualquer, pode ter Nginx, ou pode ter Apache, exatamente. Estava a tentar não fazer publicidade, mas é verdade. Sim, mas tem nos seus marketplaces este tipo de soluções que basicamente devem ter receitas de ajuda-me lá, Tiago. Imagens. Aplicações. Apps. Desculpa? Apps. Imagens. Não, eu acho que não são imagens, porque eu já estive ligado a um terminal de uma dessas máquinas enquanto ele estava a fazer o setup e via ele a fazer as coisas. Portanto, okay. Acho que há aí mais qualquer coisa do que, mas pronto, do que isso. Mas no fim da conversa, tu tratas, neste tipo de contexto, tratas o teu Drupal como se fosse uma appliance, ou seja, tu clicas no botão, é isso. Clicas no botão, esperas um bocadinho, aquilo está montado. Se tiveres unhas, consegues ir lá por baixo ver o que é que lá está por baixo. Se não tiveres unhas e não partires nada, tens um Drupal a funcionar com meia dúzia de cliques e com aquilo que tu descreveste das atualizações automáticas e mais uma série de outras coisas, certamente, que nós ainda não falámos. Mas sim, mas é porreiro, pá, e ter essa componente de escalabilidade é ótima. Eu lembro de ver produtos em que tu olhas e dizes, bem, isto não, à partida não precisa de nada, mas depois precisava de bastante hardware. Eu lembro-me de uma que nós já falámos aqui, Diogo, e que não tem nada, não é um CMS, portanto não tem nada a ver com esta conversa, e peço desculpa por isso, mas só uma questão aqui de requisitos necessários. Aquilo que a gente chegou a usar para as notas do podcast não é o Framapad, mas é outro pad. CryptoPad. CryptoPad, exatamente. CryptoPad, aquilo só em RAM, aquilo precisava de um balúrdio de RAM. Mais VCPUs e mais não sei o quê. E tu olhas e dizes, bem, isto aqui é uma coisa para ter aqui um bloco de notas, para partilhar notas em tempo real com outros, mas o que tu precisavas ter ali por baixo, se quisesses levantar ou pagar a tua instância para, mesmo que seja um daquelas ofertas, lá está, dos provedores, pá, terias de pagar ainda algum dinheiro. Não estou a dizer que é muito ou que é pouco, dependendo sempre do orçamento de cada um, mas no caso do Drupal não é de todo isso, e ainda bem. O novo exemplo é o Mastodon. O Mastodon também não é. Sim, só em storage, depois. É storage, toda a gente se queixa. E não é só isso. Ele precisa de ter algumas threads, porque de um momento para o outro pode receber conteúdo suficiente que tem de ser processado. E se ele não tiver threads suficiente para conseguir despachar aquilo, ele acaba por empancar aquilo tudo também na mesma. Enfim, e tem havido vários ataques que têm surgido que têm explorado essa necessidade de ter threads e criam pedidos em grande quantidade e que forçam retries e coisas desse tipo, provocam esses pedidos, que provocam outros pedidos e empancam as máquinas com Mastodon. Mas pronto, isso é outra questão. Voltemos ao Drupal então. Sim, eu por acaso gostava de pegar nisso. Há uma vantagem, e estavas a falar na instalação automática, Tiago. Hoje em dia, o Drupal, basta eu fazer um Composer Create Project Drupal Recommended Project, neste caso 10.0.0.0, correr isso, não é? Basta ter o Composer instalado, não é? O executável do Composer, correr isso e ele imediatamente vai-me instalar o Drupal, não é? Basicamente nessa diretoria onde eu estiver a correr isso. E até posso... para quem quiser experimentar na sua máquina, há um comando que permite instalar naquele sítio, em menos de 5 minutos, instala naquele sítio, arranca e pode ver logo, imediatamente no seu browser, o Drupal, sem Apache, sem... Uau. Basta só ter o Composer. Eu depois posso partilhar esses links para o Diogo colocar lá na página. Sim. Porque é uma das coisas que é fantástico. Ele aparece logo com um site de receitas e culinárias, que é a nossa demonstração do Drupal, e as pessoas podem brincar com isso logo. Porque aí, se tiveres um computador, pronto, agora a minha resposta é: se tiveres um computador, sim, corres. Instalas o Composer, corres aquele comando da demo e podes, nem precisas de instalar MySQL, não precisas de instalar MariaDB ou Apache ou Nginx, ou seja lá o que for. Então deixa-me fazer-te mais uma pergunta. Basta teres o PHP Composer. Eu faço isso, né? Eu brinco e digo, olha, sim senhor, era mesmo isso que eu queria. Eu consigo pegar nessa minha experiência e depois colocá-la em produção, ou seja, levá-la para uma instalação de base ou Ou seja, como é que eu pego nessa demo, com essas receitas que eu depois ponho à minha maneira e fico todo contente com o resultado, e sim senhor, como é que eu depois ponho isso disponível para toda a gente? Dá uma forma de exportar depois de... Tu podes, sim, também há o Migrate, há um módulo que nós chamamos de Migrate. Podes exportar a base de dados. Não sei se dá para... Porque aquilo funciona com SQLite, quando fazes essa demo, não é? A pergunta vinha armadilhada, pronto. Exatamente. Porque o SQLite, na máquina onde estás a funcionar, se não tens o... Podes instalar também MariaDB, mas isso vai-te já dar mais trabalho, não é? Exatamente. Porque aquele não sabe, não é? Quer correr só um comandozinho, então quando é que eu vou fazer? Não existe magia, não é? Mas com SQLite, para aquilo serve perfeitamente, não é? A partir do momento em que queres exportar aquilo, sim, podes usar o módulo Migrate, mas não é muito aconselhável. É preferível depois instalares mesmo o Composer. Ok. É, instalas o. Se quiseres pôr em produção, instalas o Recommended Project. Sim, okay. Pode ser que, por exemplo, no caso da Comissão Europeia, tem um repositório template que é utilizado para gerar uma instalação base para um site novo, e, uhum. e há uma ferramenta que é o Toolkit, que permite fazer o setup do site e depois migrares isso para... Está integrado com a infraestrutura da Comissão Europeia, mas e está um bocado desenhado para esse propósito, mas consegues criar um ambiente e depois replicar esse ambiente em produção ou na tua máquina ou onde tu quiseres. O que é que uma dúvida? Essa ferramenta Toolkit é uma ferramenta do Drupal ou da Comissão? Da Comissão. Ok. E é software livre, portanto, se quiserem experimentar. Então é toda a gente, não é só da Comissão. Ou seja, foi a Comissão que desenvolveu, mas. Exatamente. Ok, mas é de todos, boa. É engraçado. Por acaso, é uma das coisas que, quando eu comecei a apaixonar-me pelo Drupal, eu vi logo, Tiago, que foi. E veio de encontro a esse comentário que estavas a fazer neste momento, que é. Eu experimentei vários CMS antes do Drupal e depois havia sempre um ponto em que eu embatia com alguém que me estava a cobrar qualquer coisa, senão eu não podia utilizar aquele módulo mais do que XYZ. Epá, e quando cheguei ao Drupal pensei assim, não, mas não é possível, então eu posso instalar todo e qualquer um módulo sem limites. Yep. Todo e qualquer um tema que está no Drupal.org sem limites. E eu fiquei completamente basado, não é? A partir desse momento pensei, se há software livre, o Drupal é software livre. Não há qualquer dúvida. E depois, quando comecei a conhecer a comunidade, então aí percebi mesmo que... Agora estamos na parte do... E falaste de pagamentos, que é sempre uma coisa importante também, não é? A gente saber como é que os projetos subsistem e como é que a gente garante uhum. que eles não vão morrer no futuro. Qual é que é o modelo de negócio do, não diria do Drupal, mas das empresas que estão muito próximas do desenvolvimento do Drupal? É alojamento? É desenvolvimento à medida? É... Há vários. Okay. Há alojamento, há desenvolvimento à medida, há criação de temas. Não é? Empresas que se especializam só em web design, não é? Exatamente. Há outros que oferecem serviços, por exemplo, de suporte, não é? Mesmo já têm o alojamento, mas depois, ok, nós vamos lá e fazemos as atualizações, fazemos a manutenção, vemos se as coisas estão todas bem, não é? Porque, pronto, uhum. imagina mesmo agora com os auto-upgrades, não é? Quer dizer, para onde é que eu mando esse e-mail, não é? Yep. Porque estas coisas é muito giro, seja software livre ou não, não é? E agora convém dizer isso claramente, qualquer que seja a coisa que nós pomos com uma porta aberta para a internet, é um problema se não levar atualizações. Não, não tem nada a ver com ser software livre ou não, ou ser. Porque é preciso estar sempre a atualizar as peças de software, que as falhas de segurança aparecem em qualquer tipo de software. Software é software. Depois ou é livre ou é proprietário. Sim, faz sentido. E as pessoas às vezes esquecem-se disso e assumem que tudo o que está à volta tem que ser... Se o produto, se o software é gratuito, tudo o resto à volta deve ser gratuito e quando não é, há quem reaja muito mal a isso. Porque claramente não percebem como é que funciona Eu diria ao mundo, do modo geral, infelizmente. Quer dizer, mas pronto. Outra coisa que também fazem é empresas que estão muito nesta área do Drupal é fornecer talento também. Organizações grandes utilizam Drupal e precisam de developers que estejam integrados dentro dessas organizações, e o recurso a outsourcing com talento especializado em Drupal é também um serviço bastante comum. Sim, a Acquia fornece certificações de Drupal. Neste momento já estamos a trabalhar para também haver a mesma certificação já para o Drupal B. Ok, fixe. E agora só... Está quase a acabar isto é conversa quando é boa, é uma chatice, passa num instante. já há data para o Drupal 11? Ora, agora é que me apanhaste, pá. Eu não tenho aqui o... Não, epá, é mesmo há pouco tempo estive a ver isso, agora desculpa. Não sei. Mas... O que eu estive a ver é que o Drupal tem mais ou menos uma release por ano, se bem que o 10 demorou 2 anos ou 3, não sei já. Portanto, o ritmo é mais ou menos um por ano. Portanto, não deverá faltar. Se deslizar um bocadinho, já estamos em dezembro, portanto será inícios de 2024. Talvez, ou meio, talvez, depende. Não dizemos início, já dizemos 2024, pronto, alguns. Estão lá 12 meses, já escolher um. Eu aposto que sim. Eu não vou arriscar. Para já. Muito bem. Olha, tenho que fazer outro podcast, que é para a gente depois falar no Drupal 11. Quando eu já souber. Mas eu estava já aqui a tentar reservar a data. Olha. Como estamos quase a chegar ao fim, último pitch para o Drupal 10. Porquê é que as pessoas devem fazer upgrade do 9 para o 10? É assim, no fundo o Drupal 10 inclui muitas novas funcionalidades e apelam tanto aos programadores como aos criadores de conteúdo. É uma experiência mais forte para esses programadores e para esses construtores de sites. Que é combinada com uma autoria, uma edição de conteúdos bastante mais fácil do que nas versões anteriores, e fazem desta uma atualização que é chave para todos os tipos de utilizadores, seja um marketeer, seja um developer, seja um gestor de conteúdos. No fundo, nós estamos a falar de melhorar a experiência de criação online, não é? De criação de conteúdo, de eu, enquanto ser criativo, poder espelhar a minha ideia online, não é? E o Dries Boitard, que é o fundador, fala muito nisso, não é? O Drupal permite a toda e qualquer pessoa, a partir do momento em que tem um alojamento, obviamente, a ter o seu próprio alojamento. Ou seja, nós não é que sejam más as coisas tipo, sei lá, Instagrams e Facebooks e por aí fora, mas quando o site é teu, a informação é tua, és tu que a detens e tu tens direito a fazer expor a tua criatividade de uma forma que é única, não é? Não é? O conteúdo continua a ser teu, não é? Não é dentro de uma plataforma ou outra. O Drupal é uma questão de liberdade, não é? Por acaso é uma coisa que tu tocaste, e ainda bem, temos que fechar isto, mas que é exatamente isso, a malta esquece. Sempre que tu penduras conteúdo numa rede social, o conteúdo não é teu, ou seja, tu despejaste-o em algum lado e arriscas-te a... que desapareça do mapa. Enquanto que quando tens o teu site, o teu alojamento, exatamente, tu, mal ou bem, podes partir o site, é verdade, o PHP pode deixar de funcionar, o Memcache, que por acaso falaste nisso, epá, não sei como é que ainda há quem usa Memcache, mas tudo bem. Agora, seja, as coisas podem deixar de funcionar, pá, mas o conteúdo é teu, pá. O conteúdo é teu e tu podes ter a possibilidade de o arranjar e de o voltar a disponibilizar, que é uma coisa que muitas vezes, e vê-se isso, malta que tem as contas bloqueadas, ou que alguém denunciou, ou que aquilo desapareceu, ou que foi pirateada a conta, ou seja lá o que for, é o cabo dos trabalhos, mas na prática aquilo não é nosso, aquilo é só um sítio onde nós publicamos, é como colar um póster no meio da rua porque estamos a promover um espetáculo qualquer, mas pronto, é o que é. Mas olha, temos que fechar isto. Tu não pagas o produto? O produto, pois, exatamente. Sim, e neste caso não é só o conteúdo, mas é a relação que tu tens com a tua audiência e com a tua comunidade que fica interrompida, não é? E é isso que as pessoas estão agora a ver isso com os desenvolvimentos numa rede social muito conhecida, que estão de facto na mão de outros. Mas isso é assunto para outro episódio. Já estamos a chegar ao limite do tempo, aliás, já o chegamos. Portanto, quero agradecer ao Ricardo. Obrigado mais uma vez por me terem convidado. Ora, obrigado, Ricardo. E relembra-nos, onde é que as pessoas te podem encontrar, a ti e à comunidade portuguesa de Drupal? Portanto, nós temos um canal no Telegram, tm.me, não é? /Portugal, Drupal Portugal. Também em drupal.pt, acho que é o sítio mais fácil, não é? E onde encontram esses links todos para falarem connosco diretamente. Também podem enviar lá um pedido de contacto. Mas no fundo, drupal.pt e depois no Telegram serão os dois sítios indicados. Muito bem. Obrigadíssimo de novo. Resta dizer que este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até à próxima. Adeus.